Eu abri um puteiro na balada do vaqueiro pra entrar mulher bonita e cavaqueteria. Eu vou abrir um puteiro na balada do vaqueiro pra entrar mulher bonita e cavar raparigueiro. Vai descendo, vai trabalhando. Isso é Fresinal de Gabriel. Vai tocar nos paredão, nos parques de vaquejar. Alô, doutor Geraldo Estrela. Vai puxar. Sou vaqueiro afamado, eu amo minha profissão. Aonde tem vaquejada, eu derrubo o boi no chão. Sou vaqueiro afamado, eu amo minha profissão. Aonde tem vaquejada, eu derrubo o boi no chão. Eu vou abrir um boteiro na balada do vaqueiro pra entrar mulher bonita e cavaqueteria. Eu vou abrir um boteiro na balada do vaqueiro pra entrar mulher bonita e cavar raparigueiro. Eu vou abrir um boteiro na balada do vaqueiro pra entrar mulher bonita e cavaqueteria. Eu vou abrir um boteiro na balada do vaqueiro pra entrar mulher bonita e cavar raparigueiro. Eu vou abrir um boteiro na balada do vaqueiro pra entrar.